ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. 6:54. A partir de agora, a Rádio Piratininga apresenta Falando com a Saudade. Um programa para você recordar os grandes sucessos do passado. Falando com a Saudade. Olá, muito bom dia. A partir de agora, vamos voltar no tempo, ao tempo das grandes músicas. O tempo que você tem saudade. A partir de agora, aqui na Rádio Piratininga, Falando com a Saudade. Meu coração. Bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim, meu coração. Bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, e o muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus, procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração, não sei porquê. Seis horas e 57 minutos. Rádio Piratininga M, agitando seu rádio. Os grandes sucessos do passado. Falando com a saudade. Bom dia, seja muito bem-vindo. Você está no Falando com a Saudade, aqui na Rádio Piratininga. Tão só como eu estou aqui agora, nunca mais me deixe assim tão só como eu estou aqui agora. Deixe essa mania de pensar que o nosso grande amor morreu, pois você não vai encontrar pelas ruas quem te ame mais que eu. Não suporto mais ficar tão só como eu estou aqui agora, lendo outro bilhete de você, dizendo que foi embora. de pensar que o nosso grande amor morreu, pois você não vai encontrar pelas ruas quem te ame mais que eu. Pelas ruas, quem te ame mais que eu. Volte, por favor, ainda estou aqui. Volte pra ficar e nunca mais partir. Deixe de pensar que você vai achar pelas ruas, quem te ame mais que eu. Volte pra ficar e nunca mais partir. Deixe de pensar que você vai achar pelas ruas e quem te ame mais que eu. Volte, por favor, ainda estou aqui. Volte pra ficar e nunca mais partir. Deixe de pensar você vai achar pelas ruas quem te ame mais que doce que ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Coração que manda quando a gente ama. Se estou junto dela sem dar um beijinho, coração reclama. Coração quem manda quando a gente ama. Se estou junto dela sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Que beijinho doce que é. Beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Dobrado, que amor sem fim. sintonia. Rádio Piratininga. Aqui a música não para. Falando com a saudade. As músicas que marcaram uma época. 7:04. Olá, muito bom dia. Você que chega agora à Rádio Piratininga. Estamos apresentando Falando com a Saudade. Para matar saudades de grandes momentos da vida. Músicas inesquecíveis. Cantores, cantoras de todos os tempos e suas grandes músicas, suas grandes obras. Aqui na Rádio Piratininga, Falando com a Saudade. Ah, Cupido, vê se deixa em paz. Meu coração que já não pode mais. Eu amei há muito tempo atrás. Já cantei com tanto soluçar. Ei, ei, é o fim. Ah, Cupido, vá longe de mim. Eu dei meu coração a um belo rapaz que prometeu me amar e me fazer feliz. Porém, ele me passou pra trás. Meu beijo recusou e meu amor não quis. De mim.

amor de outrora, a recordar nossas íntimas loucuras. Faz tanto tempo, nem me lembro quando. A vida é longa e o pensamento é vário. Tu me mostravas vir no idílio santo. Pequenina cruz do teu rosário, e sempre que eu a via, recordava do nosso amor a fantasia louca. As vezes que a pequena cruz beijava, eu beijava febril a tua boca. Mas o tempo passou, triste eu segui. Minha vida, um longo itinerário, e nunca mais, nunca mais eu vi a pequenina cruz. Rosário. Todos os domingos, aqui na Rádio Piratininga, às 10 horas da manhã, você ouve o programa Viver Saudável. Um programa que leva até você dicas para viver bem. Viver Saudável. Domingo, às 10 da manhã, com o terapeuta Cláudio José. Super Rádio Piratininga. Segunda a sexta, às 8 horas da manhã, Jornal Piratininga. Tradição, credibilidade, informação, agilidade, prestação de serviços, defendendo a população. Ligue, peça, lute pelos seus direitos. Jornal Piratininga, as notícias da região, ao seu alcance. 750 AM, pelo site radiopiratininga.com.br, ainda pelo seu tablet ou telefone celular. Jornal Piratininga. A sua voz no VAR. No VAR. No VAR. No VAR. Oferecimento Doceira Marinela. Avenida 9 de Julho, 141, Vila Diana. Sabadão, Damas de Ouro. Todos os sábados aqui na Rádio Piratininga, das 13 às 15 horas. Muitos prêmios, sorteios e muita música. Apresentação Roseane e Lucimar. Oferecimento: Depósito Tijovale. Cobre qualquer orçamento em produtos da mesma qualidade. Avenida Cidade Jardim, 6081. Bosque dos Eucaliptos. Telefone: 3917-1746. RM Recursos de Multas. CNH Suspensa. Caçada, bloqueada. RM Resolve. Para você. Rua Major Antônio Domingues, 113, Centro de São José. Telefone 3209-2800. Paulo Faria Serviços, Praça Afonso Pena, 105, Sala 22, segundo andar. Financiamento de imóveis, cartão de crédito, cheque especial, abertura de contas e crédito consignado. Arsec, assistência técnica em balanças cafeteiras, filtro solar, inaladores, umidificadores, aparelhos de pressão e calibração. Rua Humaitá, 160.

você que nos acompanha aqui pela Rádio Piratininga, também pela internet, também pelo aplicativo. Muito bom ter você com a gente, ouvindo os grandes momentos da música em todos os tempos. Falando com a Saudade, na Rádio Piratininga. Te querer, vais viver a vida sem prazer. Ai, ai, ai, é melhor ficar assim conforme está. Deixa essa mulher pra lá. Obrigando a ela te querer, vais viver a vida sem prazer. Ai, ai, ai, é melhor ficar assim conforme está. Deixa essa mulher pra lá. Meu amor me deixou, eu não chorei. 7:38. Na Rádio Piratininga, falando com a saudade. Com a saudade. Com a saudade. Você está ouvindo na Rádio Piratininga, falando com a saudade. I don't want to stay here. 7:44. Na Rádio Piratininga, falando com a saudade. Com a saudade. Com a saudade. Músicas inesquecíveis em todos os tempos. Você juntinho com a gente todas as manhãs, falando com a saudade. Sem querer meu coração, eu quero pôr uma aliança na tua mão. Meu grande amor, meu bem querer meu coração, eu quero pôr uma aliança na tua mão. Tu és minha saudade, minha paixão querida, meu anjo de bondade, razão da minha vida. É com sinceridade, com todo meu carinho, que eu vou pôr de verdade uma aliança no teu dedinho. Minha saudade, minha paixão querida, meu anjo de bondade, razão da minha vida. É com sinceridade, com todo meu carinho, que eu vou pôr de verdade uma aliança no teu dedinho.